A palestra de hoje é sobre conduta espírita. O que, que seria a conduta espírita? Muitas vezes nós procuramos respostas para as nossas aflições. Nós procuramos solução para os nossos problemas. E às vezes a gente acredita que tendo aquela resposta imediata, está tudo resolvido. E nós não nos damos conta que a solução dos nossos problemas, 99% das vezes, para não dizer sempre, vem de nós. Nós é que vamos resolver os nossos problemas e não os outros. Às vezes, a gente pensa que o simples fato de acreditarmos em reencarnação, de acreditarmos que existem outras vidas e que nós tivemos outras vidas, nos basta para sermos espíritas. A gente acredita que eu acredito em encarnação, então eu sou espírita. Apenas isso não basta. Para sermos espíritas, antes de qualquer coisa, nós temos que acreditar na lei da ação e reação. O que, que significa ação e reação? Tudo vai depender de como eu faço e o universo vai me dar a resposta. O universo significa tudo, significa as pessoas com quem nós convivemos, o meio ambiente que está aqui para nós cuidarmos, o nosso anjo da guarda, o nosso corpo, as nossas doenças, as nossas dores, muitas vezes elas são reflexos das nossas ações. Ou seja, eu faço, vem de volta. Se eu der um soco bem forte aqui em cima, vocês acham que eu vou sentir dor? Será que eu sinto dor? Essa é a reação do meu corpo para a minha ação. Então, vamos começar a nos vigiar. Está no Evangelho. Orai e vigiai. Ou seja, a oração é a fé. E para nós nos vigiarmos, é o cuidado que nós temos que ter com o que nós fazemos. Tudo que a gente faz tem o retorno. Às vezes eu tenho uma dor no meu coração. Uma pessoa fez um mal enorme para mim e eu com aquela dor no meu coração. Eu digo, meu Deus, o que eu fiz em outra vida para estar assim? Mas será que foi noutra vida que eu fiz? Ou será que foi nessa mesmo que eu fiz e estou colhendo o que eu plantei? Então, a conduta espírita nada mais é do que como nós temos que nos conduzir nessa vida para que nós tenhamos a resposta. Vir aqui no centro espírita, ouvir as palestras, é muito bom. Por quê? Porque nos ajuda a lembrar do que Cristo nos ensinou. E a nossa conduta espírita nada mais é do que isso. Seguirmos o que Cristo nos ensinou. Acreditarmos que Cristo nos ensinou o que é melhor para nós. E agirmos de acordo com o que Ele nos ensinou. E o segundo mandamento que Ele disse aos fariseus foi: amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Como que eu vou amar o outro se eu não consigo me amar? Se eu não me respeito? Então nós começamos por nós para refletirmos para os outros. A nossa ação vai ser aquela baseada em como nós nos tratamos, como nós nos enxergamos. Então, a conduta espírita nós começamos por nós, como nós devemos nos conduzir para sermos um espírito de luz. Porque todos nós estamos aqui buscando algo, buscando uma vida melhor, buscando a evolução. E se nós temos aquela fé inabalável de que depois que nós partirmos dessa, quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar e vamos continuar a viver depois disso, só com o nosso espírito, então vamos começar nessa vida a praticar ações para que quando nós deixarmos esse corpo aqui, o nosso espírito já esteja com uma luz e uma energia saudável. E isso é o mais importante. Nós estarmos com o nosso espírito saudável. E lembrem, o nosso corpo é reflexo disso. Por isso a importância de estarmos aqui, a importância de refletirmos, de lermos o Evangelho, de praticarmos o Evangelho. Então, como que nós devemos nos conduzir como espíritas? Para buscarmos luz para o nosso espírito, paz para o nosso lar, harmonia para a nossa vida, sossego para o nosso coração e um corpo e uma mente sãs, saudáveis, com força, disposição. O que que nós devemos fazer? Como vamos começar essa nossa primeira ação para irmos em busca da luz? Procurarmos a autocrítica ao invés do autoelogio. O que que isso significa? Cuidarmos de nossas ações. Analisarmos todos os dias como nós estamos agindo. A crítica ao que a gente faz é muito melhor do que nós nos elogiarmos. Por quê? Porque a gente corre o risco de irmos para o orgulho. Eu sou o máximo. E aí eu esqueço da humildade. E foi isso que Cristo nos ensinou, a sermos humildes. Então, ao invés de nos elogiarmos, vamos nos observar, vamos ser críticos conosco, não com os outros. Vamos olhar o que nós estamos fazendo, o que que nós estamos agindo, como estamos agindo, porque o universo vai responder às nossas ações. Profissionalismo religioso. Evitar de qualquer forma que, quando nós estamos numa casa espírita, a nossa ação aqui dentro se transforme em profissão. Vamos supor que alguém de nós nos proponhamos a trabalhar numa casa espírita. Não fazer disso uma profissão, mas sim de um retorno. Deus me deu tanta coisa boa, então eu vou dar o retorno para quem precisa, seja na palestra, seja na campanha, seja trazendo uma caixa de leite para a gente contribuir, para as pessoas que precisam. Tudo isso é uma forma de trabalharmos para a casa espírita, mas isso não é a nossa profissão. Amizade e gentileza. Vamos ser amigos, vamos ser gentis com todos. Mas nós temos que ter cuidado de que isso não nos escravize a tal ponto de irmos contra a nossa vontade. Então, cuidado, nós temos a nossa vontade, os nossos princípios, a gente tem o Evangelho que nos guia, segundo o que Cristo nos ensinou, e vamos ser amigos, vamos ser gentis, mas não se tornar escravo. Porque às vezes nós nos propusemos a sermos amigos e tem pessoas que facilitam. Elas exigem mais do que deveriam. Então, vamos também ser firmes nas nossas posições. Eu sou amiga de uma pessoa, eu gosto tanto daquela pessoa e ela me sugere de fazer alguma coisa que eu sei que vai contra ao que Cristo me ensinou. Então, por amizade eu vou fazer? Não, eu mantenho os meus princípios. E eu alerto essa pessoa. Isso vai contra o que eu penso e no que eu acredito. Eu não vou fazer isso. Mas de uma forma gentil. Também temos que cuidar com os compromissos que assumimos. Que esses compromissos estejam dentro das nossas possibilidades de cumprir com isso. E não prometer a uma pessoa que vai fazer uma coisa e não faço. Ah, eu disse que ia fazer, mas não deu. Só um pouquinho. Se eu digo que vou fazer, então que eu possa fazer isso. Ou se não, é melhor eu dizer, sinto muito, eu não posso ajudar. São atitudes simples do nosso dia a dia, mas que vão trazer luz para a nossa vida. E se nós tivermos luz na nossa vida, nós vamos ter harmonia e paz no nosso dia a dia. E eu acredito que é o que todos nós aqui queremos. E para finalizar, se nós temos fé, se nós acreditamos em reencarnação, se acreditamos que vivemos noutras vidas e que a nossa ação vai ter uma reação, então o acaso não existe. Ah, é coincidência. Não. É a reação do que eu fiz. Meu Deus, eu ganhei na loteria. Fiz por merecer. Entenderam? Tudo que nós ganhamos é porque a gente merece. Inclusive a dor. Então eu desejo para vocês uma semana maravilhosa de reflexões, análises e lembrem, vamos cuidar de nossas ações. E assim vamos trazer luz para o nosso caminho. É o que eu desejo a todos vocês.